A onipenetrância de Deus. Ué, onde está escrito isso? De onde surgiu isso? Quem pode ver isso? Quem pode compreender isso? Tem como comprovar isso? São tantas perguntas, né? Como isso é possível? Será que Deus onipenetra tudo e todos? Esse é o tema de hoje que nós vamos ver no Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 4. Esse capítulo é 10, Bimala. Não, é 9 mesmo. É 9, mas é mais que 10. Esse capítulo é muito incrível, né? Como eu já ouvi devotos falando, né? Esse capítulo é tão importante que ele é protegido pelos outros capítulos. Está exatamente no meio do Bhagavad Gita, né? É protegido pelos capítulos, 8 capítulos anteriores e depois pelos outros capítulos posteriores. Tá, já parei de falar. Bom, você que não tem o Bhagavad Gita em casa, já sabe, é só entrar no nosso site krishnafm.com.br e na segunda linha tem o link Livros Grátis. Ali você encontra para ler na tela ou baixar totalmente grátis. Tá bom? Então tá bom. O que nós vamos fazer? Bem, vamos ler o Shrimad Bhagavatam também e vamos ler o livro Krishna se der tempo. Geralmente dá, né? É se eu não falar demais. Então tá bom. A onipenetrância de Deus é o que vamos ver agora com a tradução e significados dados por sua divina graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Minandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manodishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Prige Mancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha Vaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Então vamos tentar cantar o verso 4 do capítulo 9, o conhecimento mais confidencial. Ah, esse nome do capítulo eu lembro, eu gosto muito do capítulo 9. Até o maluco beleza viajou nesse verso aqui, hein? É. Então vamos tentar. Maya tatam idam sarvam jagat avyakta murtina matistani sarva bhutani Nachaham Teshu Avastita. Tradução palavra por palavra. Maya, por mim. Tatam, penetrado. Idam, este. Sarvam, todo. Jagat, o universo. Avyakta Murtina, forma e manifesta. Matistani, situadas em mim. Sarvabhutani, todas as entidades vivas. Na, não. Cha, também. Aham, eu. Teshu, neles. Avastita, situado. Tradução completa. Em minha forma e manifesta, eu penetro todo este universo. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. É o próprio Deus falando. Quer conhecimento perfeito e completo? Então escute Deus falando pessoalmente. O Bhagavad Gita foi falado, o autor do Bhagavad Gita é o próprio Deus em pessoa, sem intermediários, sem profetas, sem ninguém, sem espírito, sem fantasma, sem ninguém no meio. É o próprio Deus falou este livro há mais de 5.000 anos, né? Em minha forma e manifesta eu penetro todo este universo. Tá vendo? É, pode ser, quem sabe, talvez, não. É a verdade absoluta. Em minha forma e manifesta eu penetro todo este universo. Todos os seres estão em mim, mas eu não estou neles. Eu estou em você, mas você não está em mim. Nas telhas eu sou o telhado. É, o Maluco Beleza viajou nesse verso, Bimala. Tá, sim, senhora, vamos ouvir a explicação de Prabhupada. A suprema personalidade de Deus, Krishna, não é perceptível através dos sentidos materiais grosseiros, tá vendo? Então, quem tem sentidos materiais grosseiros não pode ver isso, não pode perceber, não pode compreender, não sabe nada de nada, né? Mas, mesmo com sentidos imperfeitos iguais aos nossos, né, Bimala? Nós podemos ver através dos olhos das Escrituras. É assim, todo mundo pode ver através dos olhos das Escrituras. Está dito que não se pode compreender o nome, Krishna. Os nomes de Deus, né? O principal é Krishna. Fama, os passatempos e etc. do Senhor Shri Krishna com os sentidos materiais. E como a gente obtém outro tipo de sentido? Fácil. Fácil, fácil. Ele só se revela, ele, Krishna, né? O Deus Supremo, a causa de todas as causas, o Pai de todos, o Deus Único. Ele só se revela para aquele que se ocupa no serviço prático, puro e amoroso a ele, sob a guia apropriada. De quem? De um mestre espiritual autorizado, qualificado e competente. Fazendo isso, aí, quem faz serviço prático, puro e amoroso a Deus, obtém ou purifica os sentidos, com sentidos purificados. Aí, meu amigo, aí você compreende Deus, você vê Deus, você se associa com Deus. Na verdade, a gente revive, né, a nossa relação pessoal e eterna que temos com Ele, Krishna. No Brahma Sanhita se afirma, num verso que Prabhupada cita aqui, e nós vamos ouvir a explicação do verso que Prabhupada citou, que é: uma pessoa pode ver a suprema personalidade de Deus, Govinda, sempre dentro de si mesma e fora de si, se tiver, é o detalhe, se tiver desenvolvido uma atitude transcendental amorosa para com ele. Tá vendo? Uma pessoa, não é um devoto. É qualquer pessoa pode ver Deus, pode ver a suprema personalidade de Deus, Govinda. Se, tem esse detalhe, se tiver desenvolvido uma atitude transcendental amorosa para com ele. Você corre atrás de doenças, prejuízos, sofrimentos? Não, mas eles vêm, não vêm então? Você corre atrás de dinheiro? Oh, se corre, né, Bimo? Mas ele vem também, né? Ele vem. Agora, a consciência de Deus, a purificação, não vem. Você tem que correr atrás. O resto vem. Aliás, né? Aliás, é a única coisa que... A única escassez neste mundo, como o mestre de Prabhupada ensinou, é a escassez de pessoas conscientes de Deus. Então, precisamos correr atrás da consciência de Deus, porque o resto vem. Assim, Krishna não é visível para as pessoas em geral. Aqui está dito que, muito embora ele seja todo penetrante, presente em toda parte, ainda assim ele não é concebível pelos sentidos materiais. Krishna onipenetra tudo e todos. Imagine, Krishna está dentro de cada átomo da criação. Imagine, nossa, não dá para imaginar, Bimala, quantos átomos. Dá nem para imaginar quantos átomos tem nesse computador aqui, ó. Imagine todos os átomos da criação e Krishna está lá onipenetrando todos esses átomos da criação. Na verdade, onipenetrando tudo e todos. Mas, na realidade, embora não possamos vê-lo, tudo repousa nele. Como discutimos no 7º capítulo, toda manifestação material cósmica é apenas uma combinação de suas duas energias diferentes, a energia transcendental superior e a energia material inferior. Assim como o brilho do Sol se espalha por todo o universo, a energia do Senhor Krishna se espalha por toda a criação, e tudo repousa nesta energia. Porém, não se deve concluir que, porque ele se espalha por toda a parte, ele perdeu sua existência pessoal. Para refutar tal argumento, o Senhor Krishna diz: eu estou em toda parte, e tudo está em mim, mas ainda assim eu estou à parte. Por exemplo, um rei encabeça um governo que nada mais é que a manifestação da energia do rei. Os diferentes departamentos governamentais nada mais são que as energias do rei, e cada departamento apoia-se no poder do rei, mas ainda assim não se pode esperar que o rei esteja presente em cada departamento pessoalmente. Este é um exemplo grosseiro. Similarmente, todas as manifestações que vemos e tudo que existe, tanto neste mundo material quanto no mundo transcendental, repousam na energia da Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A criação ocorre pela difusão de suas diferentes energias e, como se afirma no Bhagavad Gita, ele está presente em toda parte através de sua representação pessoal, a difusão de suas energias diferentes. Concluindo, só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna. Então, para completar, Bimala, já concluiu. Tá. É que falar sobre Deus não tem fim, né? E o detalhe é que essa fala sobre Deus é a verdade absoluta, porque ela nunca muda. Ela é eterna, ilimitada e transcendental. Por isso que Krishna entra no átomo, controla o átomo, possui o átomo, faz tudo, né? Tudo. Controla, possui, desfruta, é o proprietário, é o controlador, o manipulador. Tudo funciona, tudo está funcionando porque Krishna está entrando e mantendo. Na verdade, só existe Krishna e as diferentes energias de Krishna. Não existe mais nada além de Krishna e suas diferentes energias. Tá bom, já parei de falar. Você é uma energia de Krishna, Bimala, é uma expansão de Krishna. Não vou nem falar mais nada, viu? Que se transforma numa cruz pesada, e que se Krishna não tivesse aliviado o peso dessa cruz, eu teria sido esmagado por ela. Tá bom, já parei de falar. Nossa, não é fácil não, viu, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Bom, gente boa, todo conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gitazinho, é o Bhagavad Gita como ele é, traduzido pelo devoto puro de Deus, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, e está de graça no nosso site. Isso mesmo, você entra agora na krishnafm.com.br, que na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Você clica aí que você encontra várias opções para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho bem camarada, né? Está em promoção. Você clica agora no Livros de Prabhupada, se não achar o link, fala com a gente, tá? Já cliquei. Já apareceu aí a coleção Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado, vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus. Já aparece a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, a próxima coleção que a gente vai ler na rádio, onde tem todo esse conhecimento vivido na prática. Não é possível praticar isso? Não é possível? É possível sim para todos. Tanto é que tem milhares e milhares de pessoas praticando esse conhecimento no mundo inteiro. Tá, não era para falar isso. Tá bom, Bimala, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp, Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Desce mais quatro livros aí que você encontra o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 esquece por aí e ajuda a iluminar o mundo. Combinado? Então tá combinado. Já parei de falar. Bom, gente boa, na sequência do programa nós vamos... Tem nada para falar, né? Nada diferente, só o normal, né? Tá. Então vamos ler mais um pouquinho do Shrima Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtike. Que é, Bimala? Aprender a cantar? Não quero entrar nessa viagem não, Bimala. Deixa eu... Põe outra pessoa para cantar, Bimala. Põe uma gravação aí, faz qualquer negócio. Ah, tá, eu que tenho que cantar. Tá bom. É, para me ocupar, né? É, então já estou me ocupando. Estou me ocupando em cantar mal cantado. É, se tiver devoção, tá bom, né? É, se tiver devoção, então tá bom. É, estou tentando, né? Então tá, não, tá bom, sim, senhora. Então tá. Bom, gente boa, estamos lendo o canto 4, capítulo 24, entoando a canção cantada pelo Senhor Shiva. Paramos nesse verso aqui, onde está se falando, na verdade, onde se falou da beleza de Deus, o mais belo, e paramos onde Prabhupada ia explicar sobre a beleza de Krishna. Então vamos ler de novo o verso e ouvir a explicação. Tá bom, senhora que manda. O Senhor Krishna é sumamente belo devido a seu sorriso aberto e misericordioso e ao olhar oblíquo que lança sobre seus devotos. Seu cabelo negro é cacheado e sua roupa ondulante ao vento parece com um pólen cor de açafrão que voa das flores de lótus. Seus brincos cintilantes, elmo reluzente, braceletes, guirlandas, sinos de tornozelo, cinturão e diversos outros adornos corpóreos combinam-se com o búzio, o disco, a massa e a flor de lótus para aumentar a beleza natural da pérola Kaustubha sobre seu peito. Onde tem uma descrição tão detalhada assim sobre Deus, hein? Só no Shrimad Bhagavatam. A palavra Prahasitapanga, referindo-se ao sorriso de Krishna e aos olhares oblíquos que ele lança sobre seus devotos, aplica-se especificamente a seus relacionamentos com as vaqueirinhas. Krishna está sempre em estado de espírito brincalhão. Krishna é o mais alegre, né? O mais zoeira, é o mais tudo, né? Krishna está sempre em estado de espírito brincalhão quando desperta os sentimentos de doçuras conjugais nos corações das vaqueirinhas. O búzio, a massa, o disco e a flor de lótus podem ou estar sendo segurados em suas mãos ou ser vistos nas palmas de suas mãos. Segundo a quiromancia, os sinais de búzio, massa, flor de lótus e disco marcam as palmas das mãos de grandes personalidades, em especial indicam a suprema personalidade de Deus. O Senhor Krishna tem ombros iguais aos de um leão. Sobre esses ombros há guirlandas, colares e galões. E tudo está sempre reluzente. Além disso, há a beleza da pérola Kaustubhamani. E sobre o peito negro do Senhor Krishna há listras chamadas Srivatsa, que são sinais da deusa da fortuna. A cintilação dessas listras excede a beleza das listras de ouro sobre uma pedra de testar ouro. De fato, tal beleza supera a beleza da própria pedra de testar ouro. A juba cacheada sobre os ombros de um leão parece sempre muito e muito bela. Do mesmo modo, os ombros do Senhor Krishna são iguais aos de um leão, e o colar e as guirlandas, juntamente com o colar da pérola Kaustubha, combinam-se para exceder a beleza de um leão. O peito do Senhor Krishna é listrado com linhas Srivatsa, o sinal da deusa da fortuna. Consequentemente, o peito do Senhor Krishna supera em beleza uma pedra de testar ouro. A negra pedra silicosa sobre a qual o ouro é esfregado para testar o seu valor é sempre muito bela, estando listrada com linhas douradas. Todavia, o peito do Senhor Krishna excede em beleza até mesmo esta pedra. Não, Bima, está pensando bobagem aqui. Está pensando num monte de japonês feio. Japonês horríveis, horríveis. Não tem graça. Não, é que eu pensei, é que eu não tenho a mínima noção dessa pedra, né? Mas o horríveis, os horríveis, os japoneses feios, os horríveis, eles sabem... Devem conhecer essa pedra, né? Tá bom, sim, senhora, sei que falou para mim falar o que eu estava pensando. Falei bobagem, não fala, então falei, então agora toma bronca. Ai, Krishna Balarama Arada, que cruz pesada, é difícil, viu? Toma bronca porque não fala e toma bronca porque fala. É fazer o quê, né? Nayana, obedece à autoridade, Nayana. Nayana, obedece à autoridade, Nayana. Senão você vai ter que obedecer a uma mulher. Cá estou eu. O abdômen do Senhor Krishna... Vamos falar de coisa bonita, vai, Bima. O abdômen do Senhor Krishna é belo, devido a três pregas. Sendo bem redondo, seu abdômen assemelha-se a uma flor de figueira de Bengala. E quando ele expira e inspira, o movimento das pregas parece belíssimo. Tal é a profundidade dos anéis dentro do umbigo do Senhor Krishna, que parece que todo o universo surgiu dele e novamente deseja voltar a ele. Todo o universo nasce do caule de lótus que brotou do umbigo do Senhor Krishna. O Senhor Brahma assentou-se no topo deste caule de lótus para criar todo o universo. O umbigo do Senhor Krishna é tão profundo e anelado que parece que todo o universo quer novamente recolher-se dentro de seu umbigo, sendo atraído pela beleza do Senhor. O umbigo do Senhor Krishna e as pregas em seu abdômen sempre aumentam a beleza de suas feições corpóreas. Os detalhes das feições corpóreas do Senhor Krishna indicam especialmente a personalidade de Deus. Os impersonalistas não podem apreciar o belo corpo do Senhor Krishna que é descrito nessas orações pelo Senhor Shiva. Apesar de estarem sempre ocupados em adorar o Senhor Shiva, os impersonalistas são incapazes de entender as orações oferecidas pelo Senhor Shiva às feições corpóreas do Senhor Vishnu. O Senhor Vishnu é conhecido como Shiva Virinti Nutam, Bhagavatam 11.5.33, pois o Senhor Brahma e o Senhor Shiva sempre o adoram, e Krishna é o Vishnu original. A parte abaixo da cintura do Senhor Krishna é negra e está coberta com roupas amarelas e um cinturão enfeitado com bordados dourados. Seus pés de lótus simétricos e as barrigas, coxas e juntas de suas pernas são extraordinariamente belos. De fato, todo o corpo do Senhor Krishna é muito formoso. O Senhor Shiva é uma das 12 grandes autoridades mencionadas no Shrimad Bhagavatam 6.3.20. Estas autoridades são Swayambhu, Narada, Shambhu, Kumara, Kapila, Manu, Pralada, Janaka, Bhishma, Bali, Vyasaki ou Shukadeva Goswami e Dhyamaraja. São os 12 Mahajanas, as 12 maiores autoridades sobre Deus. Os impersonalistas que geralmente adoram o Senhor Shiva devem aprender sobre a transcendental forma eterna de Deus, a transcendental forma de bem-aventurança e conhecimento, a Satitananda Vigraha do Senhor Krishna. Nesta passagem, isso aqui é uma música, Bhima. Hari Om Tat Sat Chit Ananda Vigraha. Faltou Vigraha. É, não tem a forma, né? Deve ser impersonalista que canta isso. Tá, vou ler de novo. Os impersonalistas que geralmente adoram o Senhor Shiva devem aprender sobre a transcendental forma de bem-aventurança e conhecimento do Senhor Krishna. Nesta passagem, o Senhor Shiva bondosamente descreve os pormenores das feições corpóreas do Senhor. Assim, o argumento dos impersonalistas de que o Senhor Krishna não tem forma não pode ser aceito em nenhuma circunstância. Calma, estou ladinhando a página. Meu querido Senhor Krishna, vossos dois pés de lótus são tão belos que parecem com duas pétalas desabrochadas da flor de lótus que cresce durante o outono. Na verdade, as unhas de vossos pés de lótus emitem uma refulgência tão grande que dissipam de imediato toda a escuridão no coração de uma alma condicionada. Meu querido Senhor Krishna, por favor, mostrai-me esta vossa forma que sempre dissipa toda espécie de escuridão no coração do devoto. Meu querido Senhor, vós sois o Mestre Transcendental Supremo de todos. Portanto, todas as almas condicionadas, cobertas pela escuridão da ignorância, podem ser iluminadas por vós sob a forma do Mestre Espiritual. O Senhor Shiva acaba de descrever as características do corpo do Senhor Krishna de maneira autorizada. Agora ele quer ver os pés de lótus do Senhor. Quando um devoto deseja ver a forma transcendental do Senhor Krishna, ele começa sua meditação no corpo do Senhor Krishna, olhando primeiramente para os pés do Senhor. O Srimad Bhagavatam é considerado a forma sonora transcendental do Senhor Krishna, e sua divisão em 12 cantos corresponde às diferentes partes da forma transcendental do Senhor. O primeiro e o segundo cantos do Srimad Bhagavatam são chamados os dois pés de lótus do Senhor Krishna. Portanto, o Senhor Shiva sugere que, em primeiro lugar, devemos tentar ver os pés de lótus do Senhor. Isto também significa que, se alguém levar a sério a leitura do Srimad Bhagavatam, deverá começar estudando seriamente o primeiro e o segundo canto. Só o detalhe, estudando, Bima. Infelizmente a gente só consegue ler por enquanto, né? A beleza dos pés de lótus do Senhor Krishna é comparada às pétalas de uma flor de lótus que cresce no outono. Pela lei da natureza, no outono, as águas sujas ou barrentas dos rios e lagos tornam-se muito limpas. Nessa época, as flores de lótus crescem nos lagos... Nessa época, as flores de lótus que crescem nos lagos ficam muito brilhantes e belas. A flor de lótus em si é comparada... com os pés de lótus do Senhor Krishna. E as pétalas são comparadas às unhas dos pés do Senhor. Deixa eu ver aqui, não vai dar tempo de ler tudo não, hein, Bima? As unhas dos pés do Senhor Krishna são muito brilhantes, como declara o Brahma Sanhita. Cada membro do corpo transcendental do Senhor Krishna é feito de Ananda, Chinmaya, Sad Ujwala. Assim, cada membro é eternamente brilhante. Assim como a luz do sol dissipa a escuridão deste mundo material, a refulgência que emana do corpo do Senhor Krishna elimina de imediato a escuridão no coração da alma condicionada. Em outras palavras, todos que buscam seriamente entender a ciência transcendental e ver a forma transcendental do Senhor Krishna precisam, antes de mais nada, tentar ver os pés de lótus do Senhor Krishna, estudando o primeiro e o segundo cantos do Srimad Bhagavatam. Quando alguém vê os pés de lótus do Senhor Krishna, toda espécie de dúvidas e temores dentro de seu coração desaparecem. Para quem quer progredir transcendentalmente, vamos parar aqui, ó. Onde começa outro detalhe da beleza do corpo de Deus. Para quem quer progredir transcendentalmente. Bom, gente boa, essa coleção Srimad Bhagavatam está à sua disposição na loja Hare Krishna via correio para todo o Brasil. É muito simples. Você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis. Isso mesmo, é só você clicar aí que você encontra essa coleção de graça para ler na tela ou baixar. Mas se você não quer ler na tela nem baixar, então tem que pagar, não tem jeito, né? Tem que pagar um precinho, camarada, né? É quase a preço de custo, está em promoção essa coleção. E já está passando o link aí, Livros de Prabhupada. Você clica aí. Se não achar, fala com a gente, tá bom? Então tá bom. Você clica aí, Já apareceu a coleção Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Você já encomenda, começa a sua, chega rapidinho na sua casa pelo correio. E aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. programaresponde@hotmail.com Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. O livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Ah, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Então vamos lá. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rei. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Rakshaman. Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Krishna, Pariman. Rama Raghava, Rama Raghava, Rama Raghava, Rakshaman. Krishna Keshava, Krishna Keshava, Krishna Keshava, Pariman. Estamos lendo o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. É, Kali Yuga tem que falar três vezes a mesma coisa, que é para ver se a gente lembra, Bimala. Onde nós paramos, hein? Ah, paramos aqui, onde Narada Muni tinha acabado de partir do palácio de Rukmini. Calma, estou salvando aqui. Calma, Bimala. E depois de partir do palácio de Rukmini, Narada Ji queria ver as atividades da potência interna do Senhor Krishna, Yogamaya. Assim ele entrou no palácio de outra rainha. Lá ele viu o Senhor Krishna entretido em jogar xadrez junto com sua querida esposa Yudava. O Senhor imediatamente levantou de seu assento e convidou Narada Muni a sentar em seu assento pessoal. O Senhor Krishna novamente o adorou com tanta parafernália para a recepção quanto o fez no palácio de Rukmini. Depois de adorá-lo propriamente, o Senhor Krishna agiu como se não soubesse o que aconteceu no palácio de Rukmini. Assim ele disse a Narada: meu querido sábio, quando sua santidade vem aqui, você é pleno em si mesmo. Apesar de nós sermos casados e estarmos sempre em necessidade, você não requer ajuda de ninguém, porque você é autossatisfeito. Sob as circunstâncias, que recepção nós podemos oferecer a você e o que podemos possivelmente dar a você? Mesmo assim, como sua santidade é um sacerdote brâmana, é nosso dever oferecer-lhe algo na medida do possível. Por isso, eu lhe peço o prazer de me pedir o que posso fazer por você, ou como posso servi-lo, né? É a pergunta que toda pessoa deve fazer a um sacerdote brâmana autorizado, qualificado e competente. Como posso servi-lo? E é a pergunta que Krishna fez a Narada Ji. Narada Ji sabia tudo sobre os passatempos do Senhor Krishna. Assim, sem mais nenhuma discussão, ele simplesmente deixou o palácio silenciosamente, com grande admiração sobre as atividades do Senhor Krishna. Ele então entrou em outro palácio. Dessa vez, Narada Ji viu que o Senhor Krishna estava entretido como um pai afetuoso a acariciar os seus filhos pequenos. Dali, ele entrou em outro palácio e viu o Senhor Krishna que se preparava para tomar o seu banho. Dessa forma, o santo Narada entrou em cada um e todo o palácio dos 16 mil palácios residenciais das rainhas do Senhor Krishna. E em cada um deles, ele encontrou Krishna a se divertir de várias formas. Está vendo? Tem gente tentando entender como que Deus pode ser três. Aqui Narada está explicando como Deus pode se expandir em 16.108 formas, só para começar, né? Num palácio ele encontrou... Krishna é um Deus potente, não é um Deus impotente que pode ter um filho só. Não, ele teve 10 filhos com cada uma das 16.108 esposas quando esteve aqui presente na Terra, há 5.000 e poucos anos atrás. Num palácio ele encontrou Krishna dedicado a oferecer oblações no fogo sagrado e executar cerimônias ritualísticas dos Vedas como prescrito para os devotos casados. Em outro palácio, Krishna foi encontrado na realização do sacrifício Panchayagya, que é compulsório para um pai de família. Esse sacrifício também é conhecido como Panchashuna. Se sabe ou se não sabe, todos, especificamente o casado, cometem 5 tipos de atividades pecaminosas. Quando recebemos água de um jarro de água, nós matamos muitos germes que estão ali dentro dele. Similarmente, quando usamos um moedor ou comemos alimentos, nós matamos muitos germes. Quando varremos o chão ou acendemos um fogo, matamos muitos germes. E quando nós andamos na rua, matamos muitas formigas e outros insetos. Conscientemente ou inconscientemente, em todas as nossas atividades, nós matamos. Portanto, é incumbência de cada pessoa casada executar o sacrifício Panchashuna para se livrar das reações dessas atividades pecaminosas. E a lei de Deus é não matar, né? Não matar significa não matar. Num palácio, o Senhor Krishna foi encontrado dedicado a alimentar os sacerdotes brâmanas depois da realização de sacrifícios ritualísticos. Em outro palácio, Narada encontrou Krishna ocupado em cantar silenciosamente o mantra Gayatri. E num terceiro, ele o encontrou a praticar combate com espada e escudo. Em alguns palácios, o Senhor Krishna foi encontrado montado em cavalos ou elefantes ou quadrigas e a vagar de cá para lá. No outro palácio, ele foi encontrado deitado no seu leito a descansar. E em outro palácio ainda, ele foi encontrado sentado em sua cadeira a receber as preces de seus diferentes devotos. Em alguns dos palácios, ele foi encontrado a consultar ministros como Uddhava e outros sobre importantes matérias de trabalho. Em um palácio, ele foi encontrado rodeado por muitas jovens meninas da sociedade a se divertirem numa piscina. Em outro palácio, ele foi encontrado a dar vacas bem decoradas em caridade aos sacerdotes brâmanas. E em outro palácio, ele foi encontrado a ouvir as narrações dos Puranas ou histórias como Mahabharata, que são literaturas suplementares para disseminar o conhecimento védico às pessoas comuns pela narração de acontecimentos importantes na história do universo. Em algum lugar, o Senhor Krishna foi encontrado a desfrutar da companhia de uma esposa particular e a trocar palavras de brincadeira com ela. Em outro lugar, ele ainda foi encontrado dedicado junto com sua esposa a funções religiosas ritualísticas, porque é necessário aos casados incrementar os seus recursos financeiros para várias despesas. Krishna foi encontrado ocupado com matérias de desenvolvimento econômico. Noutro lugar ainda, ele foi encontrado a desfrutar da vida familiar de acordo com os princípios reguladores das escrituras autorizadas. Em um palácio, ele foi encontrado sentado em meditação, como se ele estivesse a concentrar sua mente na suprema personalidade de Deus, Krishna, que está além destes universos materiais. Ele estava meditando nele mesmo, né, Bhima? Só Krishna pode fazer isso, né? Porque só Ele é Deus, só Ele é a causa de todas as causas, só Ele é o Deus único, só Ele é o Pai de todos. Meditação, como recomendado em escritura autorizada, é destinada a concentrar a mente na suprema personalidade de Deus, Vishnu. E Krishna é o Vishnu original. O Senhor Krishna, Ele mesmo é o Vishnu original, tá vendo? Só repito, Bhima. Eu tento não especular nem um milímetro. O Senhor Krishna, Ele mesmo é o Vishnu original. Mas porque fazia o papel de um ser humano comum, Ele nos ensinou definitivamente pelo seu comportamento pessoal o que significa meditação. Eu me lembrei daquele verso que está na Canções do Divino Mestre, né? Deve-se pensar em Deus como o ser que tudo sabe, como o mais velho... Tá, já parei, não vou estragar a música, não. Em algum outro lugar, o Senhor Krishna foi encontrado a satisfazer superiores mais velhos por suprir a eles, coisas que eles precisavam. Em algum outro lugar ainda, Narada encontrou que o Senhor Krishna estava ocupado em discussão de tópicos de combate e, em algum outro lugar, em fazer as pazes com inimigos. Em algum outro lugar, o Senhor Krishna foi encontrado na discussão da atividade auspiciosa última para a sociedade humana inteira com o seu irmão mais velho, o Senhor Balarama. Narada viu o Senhor Krishna dedicado a fazer o casamento de seus filhos e filhas com noivos e noivas certos no devido curso do tempo, e as cerimônias de casamento se realizaram com grande pompa. Num palácio ele foi encontrado se despedindo de suas filhas, e em outro ele foi encontrado na recepção de uma nora. As pessoas através de toda a cidade ficavam admiradas de ver tanta pompa e cerimônias. Em algum lugar, o Senhor Krishna foi visto na execução de diferentes sacrifícios para satisfazer os semideuses, que são apenas suas expansões qualitativas. Em algum lugar, ele foi visto em atividades de bem-estar público, com o estabelecimento de poços profundos para fornecimento de água, casas de descanso e jardins para convidados desconhecidos, e grandes monastérios e templos para as pessoas santificadas. Esses são alguns dos deveres ordenados nos Vedas para os casados, a fim de satisfazerem seus desejos materiais. Em outro lugar, Krishna foi encontrado como um rei governante engajado... Desculpem, tá vendo? Errei tudo, Bhima. Em outro lugar, Krishna foi encontrado como um rei governante engajado em caçar animais na floresta e montado em cavalos Sindhi muito belos. De acordo com os regulamentos védicos, os governantes tinham permissão para matar animais prescritos em certas ocasiões, tanto para manter a paz na floresta ou para oferecer animais no fogo do sacrifício. Governantes tinham permissão de praticar essa arte de matar porque eles tinham que matar inimigos sem misericórdia para manter a paz na sociedade. Se os governantes não usam a violência, os bandidos usam, né? Mas num governo védico, os ladrões, assaltantes e outras tranqueiras são mortos imediatamente. Em uma situação, o grande sábio Narada viu o Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus e mestre de todos os poderes místicos, a atuar como um espião por trocar a sua roupa habitual a fim de entender os motivos de diferentes cidadãos na cidade e dentro dos palácios. O santo Narada viu todas essas atividades do Senhor Krishna. Para aqui, tá bom? Onde... se acabou de falar das atividades do Senhor Krishna e se começou a falar do santo Narada novamente. Bom, gente boa, esse livro Krishna, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira, está à sua disposição no nosso site de graça. Isso mesmo, você entra no nosso site agora, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis.

Jayam Vishvaparavamsya Paribraja Gacharya Sattara Sadasya Malvaku Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavanda Ki Jai Ramacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai Prince Kaho Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasadi Gaur Bhaktavanda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Kaho Kapinasa Sam Kundi Radha Kundi Dirigavadhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai Navadvip Dham Ki Jai गंगा माई की जय जमुना माई की जय तुलसी देवी की जय भक्ति देवी की जय सावेद भक्तवृंद की जय ऑल ग्लोरी टू दिया समर्पण ऑल ग्लोरी टू दिया समर्पण ऑल ग्लोरी टू दिया समर्पण थैंक यू वेरी मच